A bicicleta infantil estava parada no canto da garagem, apoiada sobre as duas pequenas rodas de plástico laterais. O plástico branco estava arranhado nas bordas, marcado pelo asfalto de muitos passeios curtos pela calçada. Helena observou a bicicleta em silêncio. Havia um desequilíbrio sutil ali. As rodinhas de apoio já não tocavam o chão ao mesmo tempo. Quando a bicicleta pendia para a direita, a roda esquerda ficava suspensa no ar. Quando pendia para a esquerda, a roda direita girava em falso. O menino já havia crescido o suficiente para inclinar o peso e buscar o próprio centro. Mas o plástico rígido o impedia de encontrar o ponto exato de equilíbrio. A bicicleta parecia presa ao chão, limitada, esperando por um movimento mais livre. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Helena tomou a decisão. A tarde estava clara, o ar estava ameno e o momento havia chegado. Ela caminhou até a prateleira de madeira no fundo da garagem e puxou a caixa de ferramentas. O fecho de metal fez um som seco ao se abrir. O cheiro de ferro guardado e de óleo lubrificante subiu levemente pelo ar. Ela afastou algumas chaves de fenda com os dedos, sentindo o peso frio das ferramentas, até encontrar a chave de boca do tamanho certo. O metal liso da chave encaixou perfeitamente na palma de sua mão. Ela se abaixou ao lado da roda traseira da bicicleta. O pneu de borracha preta exalava um cheiro fraco de poeira seca. Helena encaixou a chave na porca sextavada que prendia a primeira haste de metal. O encaixe foi firme. Ela aplicou um pouco de força para baixo. A porca ofereceu resistência por um segundo, antes de ceder com um rangido curto. O som metálico ecoou pelas paredes da garagem. Ela girou a chave mais algumas vezes, sentindo a rosca de metal deslizar cada vez mais solta, até que pôde terminar de girar a porca com as pontas dos dedos. A peça de metal caiu em sua mão, fria e pesada. Com a porca removida, Helena puxou a haste da rodinha de apoio. A peça de aço deslizou pelo eixo e se soltou completamente. Ela repetiu o processo do outro lado. A chave encontrou a porca. A força quebrou a resistência inicial. Os dedos terminaram o trabalho. A segunda rodinha foi retirada e colocada no chão de cimento ao lado da primeira. O som do plástico duro tocando o chão marcou o fim daquela etapa. Sem os apoios laterais, a bicicleta imediatamente pendeu para o lado. Helena segurou o banco de couro sintético com uma das mãos, sentindo a textura macia sob os dedos, e puxou o descanso lateral de metal com a ponta do sapato. A bicicleta se apoiou na haste fina, ficando em pé por conta própria. Ela parecia diferente agora, mais esguia, mais leve, pronta para se mover de uma forma nova. A estrutura de metal azul escuro refletia a luz que entrava pela porta aberta da garagem. Lucas apareceu na porta da casa. Ele usava tênis confortáveis e olhava para a bicicleta com uma mistura de curiosidade e respeito. Ele notou a ausência das rodas brancas de plástico. O espaço vazio perto do eixo traseiro mudava toda a silhueta do objeto. Helena olhou para o filho e depois para a bicicleta. O ar da garagem parecia mais quieto. Havia uma promessa silenciosa naquela tarde. Uma promessa de movimento, de aprendizado, de uma transformação que aconteceria aos poucos, no ritmo das rodas sobre a terra. Helena guardou a chave de volta na caixa de ferramentas, fechou a tampa de metal e caminhou para a bicicleta segurando o guidão pelas manoplas de borracha preta. O material cedeu levemente sob a pressão de suas mãos. Era hora de sair. Helena empurrou a bicicleta para fora da garagem. As rodas de borracha macia passaram sobre o pequeno degrau de cimento que separava a casa da calçada, fazendo um som oco e abafado. Imediatamente, a ausência das rodinhas de apoio mudou a forma como a bicicleta se comportava. Ela não era mais um objeto rígido que seguia em linha reta. Ela agora respondia a cada pequena inclinação do terreno. Helena precisava manter o pulso firme no guidão para que a estrutura azul não tombasse para os lados. O peso do metal exigia atenção contínua. Lucas caminhava ao lado dela. Seus passos eram curtos e regulares sobre as pedras da calçada. Ele olhava para as rodas girando, observando como o pneu dianteiro cortava o ar e tocava o chão em um movimento contínuo. O som da catraca na roda traseira preenchia o silêncio do caminho. Era um clique rápido, metálico e rítmico, que acelerava quando Helena andava mais rápido e desacelerava quando ela diminuía o passo. O som se tornou a trilha sonora do caminho até o parque. A rua estava tranquila. O sol da tarde descia lentamente, lançando sombras longas das árvores sobre o asfalto quente. O ar soprava devagar, movendo as folhas mais altas e trazendo um cheiro distante de terra seca e folhas caídas. Helena sentia o calor do sol em seus ombros quando guiava a bicicleta. A borracha das manoplas absorvia o suor leve de suas mãos. Ela percebia como a bicicleta parecia mais leve sem o peso extra do ferro e do plástico na parte de trás. A roda dianteira passava por pequenas rachaduras na calçada, transmitindo uma vibração suave que subia pelo garfo de metal e chegava até as mãos de Helena. Eles viraram a esquina. O parque do bairro se abriu diante deles. Era uma área ampla, contornada por árvores antigas de troncos grossos e copas largas. O chão era uma mistura de terra batida e grama rasteira. Um terreno firme, mas não tão duro quanto o asfalto. Era o lugar ideal. Se houvesse uma queda, a terra e a grama amorteceriam o impacto. O portão de entrada estava aberto. Helena empurrou a bicicleta para dentro do parque. O som dos pneus mudou instantaneamente. O zumbido sobre a calçada lisa deu lugar a um ruído mais áspero, o som da borracha esmagando pequenos grãos de terra e folhas secas. Eles caminharam até uma alameda larga e reta no centro do parque. Não havia outras pessoas por perto, apenas o som de alguns pássaros nas árvores e o farfalhar das folhas ao vento. Helena parou a bicicleta no meio do caminho de terra. Ela olhou para a extensão plana à frente. A luz do sol filtrava pelos galhos, criando manchas douradas no chão escuro. O ambiente passava uma sensação de calma e isolamento, um espaço preparado para o que estava prestes a acontecer. Lucas parou ao lado da bicicleta. Ele tocou o banco com a ponta dos dedos. A textura do couro sintético estava levemente morna por causa do sol durante a caminhada. Helena abaixou o descanso lateral com o pé. A mola de metal fez um estalo seco ao se retrair, e a haste se recolheu junto ao quadro da bicicleta. Helena segurou a bicicleta firme, mantendo-a perfeitamente na vertical. O peso da estrutura agora dependia inteiramente de suas mãos. Ela olhou para Lucas. Lucas pegou o capacete verde que estava pendurado no guidão. Ele colocou a proteção sobre a cabeça e ajustou a fivela de plástico sobre o queixo. O clique da fivela foi claro e definido. O som marcou a transição da caminhada para o início prático da tarde. O espaço estava escolhido, o caminho estava aberto e a bicicleta estava pronta sobre a terra firme. Helena pediu que Lucas subisse na bicicleta. O menino passou a perna direita por cima do quadro azul e se acomodou no banco. O amortecimento do selim cedeu levemente sob o peso dele. Helena continuou segurando o guidão com uma mão e apoiou a outra na parte de trás do banco, sentindo a postura do material sob a palma. Ela pediu que Lucas mantivesse os dois pés no chão. As solas dos tênis dele tocaram a terra batida, espalhando alguns grãos de poeira. A altura do banco estava exata. Os joelhos do menino ficavam levemente dobrados, permitindo que ele tivesse firmeza ao pisar. O primeiro passo não envolvia os pedais. Helena explicou com uma voz calma, quase um sussurro no ambiente tranquilo do parque. Ela disse para ele caminhar sentado, empurrando o chão com os pés, um de cada vez, como se a bicicleta fosse apenas uma extensão de suas pernas. O objetivo era sentir o peso do metal balançando de um lado para o outro. Lucas hesitou um segundo. Suas mãos apertaram as manoplas de borracha. Ele deu o primeiro impulso com o pé direito. A bicicleta se moveu alguns centímetros para frente. A roda dianteira girou devagar sobre a terra. Imediatamente, a bicicleta pendeu para o lado esquerdo. O instinto de Lucas foi contrair os ombros, mas o pé esquerdo dele estava ali, tocando o chão, e impediu que a inclinação continuasse. Helena acompanhava o movimento de perto. Sua mão no banco não fazia força para segurar a bicicleta em pé. Apenas acompanhava o balanço, oferecendo uma presença tátil, uma garantia de que ela estava ali. Ela sentia a vibração do quadro de metal a cada passo que o menino dava. Lucas deu outro impulso agora com o pé esquerdo. A bicicleta avançou mais um pouco, e dessa vez, inclinou para a direita. O pé direito dele encontrou a terra e estabilizou o conjunto. O movimento era lento, arrastado. O som dos tênis raspando no chão de terra se misturava ao ruído suave das rodas de borracha amassando a grama seca. A respiração de Lucas estava concentrada. Ele olhava para o pneu dianteiro, tentando prever para qual lado a roda iria virar. Helena pediu que ele levantasse o olhar, que olhasse para o fim do caminho de terra, para as árvores distantes. A cabeça do menino se ergueu. A postura de suas costas mudou, ficando um pouco mais reta. Eles continuaram esse caminhar sentado por vários metros. Impulso com a direita, inclinação, toque no chão. Impulso com a esquerda, inclinação, toque no chão. Aos poucos, o ritmo começou a mudar. Lucas percebeu que se desse um impulso um pouco mais forte, a bicicleta deslizava por uma fração de segundo antes de precisar do apoio do outro pé. Nesse breve instante de deslizamento, a bicicleta ficava perfeitamente reta. O peso se distribuía de forma igual sobre as duas rodas. A mão de Helena no banco sentiu essa mudança. A tensão lateral diminuía durante esses pequenos momentos de deslize. O metal parecia flutuar por um instante, antes de pesar para um dos lados novamente. O cheiro da terra levantado pelos sapatos do menino pairava no ar baixo. O sol continuava a aquecer o ambiente, criando um clima de conforto. Lucas começou a dar passos mais longos. O som do arrastar dos pés diminuiu, substituído pelo som mais limpo das rodas de borracha amassando a grama seca. Ele estava descobrindo o centro de gravidade. Não pela explicação das palavras, mas pela resposta do próprio corpo ao movimento do metal. A cada metro avançado na alemada, as pausas com os pés no ar se tornavam milissegundos mais longas. O equilíbrio deixava de ser um conceito e começava a se tornar uma sensação física nas mãos e no tronco do menino. A bicicleta parou no meio da alameda. Lucas respirou fundo, soltando o ar devagar. O rosto dele estava levemente corado pelo esforço e pela concentração. Helena se abaixou ao lado dele e girou o pedal direito para trás com a mão. A catraca fez seu som metálico característico, até que o pedal de plástico ficasse na posição mais alta, apontando para frente, pronto para receber o primeiro empurrão. A superfície do pedal tinha pequenas ranhuras para evitar que o sapato escorregasse. Helena pediu que Lucas colocasse o pé direito ali. O tênis se encaixou no pedal. O pé esquerdo continuava firme no chão, sustentando o peso. Helena mudou sua posição. Ela ficou em pé, ligeiramente curvada, com a mão esquerda segurando o meio do guidão e a mão direita agarrando firmemente a parte de trás do banco. O couro do selim estava quente. Ela sentiu a musculatura do próprio braço se preparar para sustentar o movimento. O ar ao redor deles parecia ter parado. Ao sinal de Helena, Lucas empurrou o pedal direito com força. A corrente esticou instantaneamente. Os elos de metal se encaixaram nos dentes da engrenagem com um som seco e preciso. A roda traseira foi impulsionada para frente, tracionando a terra batida. A bicicleta deu um sacolhão inicial. Helena deu o primeiro passo rápido para acompanhar a velocidade. O pé esquerdo de Lucas saiu do chão e encontrou o pedal esquerdo que subia. O movimento de pedalar começou. Era irregular no início. A força aplicada em cada lado fazia o guidão balançar. Helena usava a mão esquerda para manter a roda dianteira alinhada, corrigindo as pequenas guinadas que o menino dava. A mão direita no banco suportava grande parte do peso quando a bicicleta ameaçava tombar. Ela caminhava rápido, quase trotando ao lado da bicicleta. O som de seus passos apressados na terra se misturava ao rangido suave dos pedais girando e ao zumbido dos pneus. O esforço físico de Helena era constante. Ela sentia a tensão no ombro direito, o puxão do peso do menino e da máquina de metal toda vez que o equilíbrio falhava por um segundo. A respiração dela começou a ficar mais profunda. O cheiro de grama amassada subia do chão sob seus pés. Ela olhava para as costas de Lucas, para as mãos dele apertando as manoplas brancas com força. Os nós dos dedos do menino estavam claros devido à pressão. Aos poucos, o ritmo das pernas de Lucas foi se tornando mais fluido. O movimento circular dos pedais deixou de ser uma série de empurrões isolados e passou a ser um ciclo contínuo. A corrente girava sem interrupções. Com a velocidade constante, a bicicleta começou a ganhar estabilidade própria. A física do movimento começava a agir a favor deles. Helena sentiu a pressão em sua mão direita diminuir. A bicicleta já não pesava tanto para os lados. Ela estava se segurando em pé através da inércia. Eles percorreram uma longa distância assim, unidos pelo movimento. A mãe correndo ao lado, segurando o banco e o guidão, o menino pedalando com os olhos fixos no caminho à frente. O vento gerado pela velocidade batia no rosto de Helena, refrescando o suor que começava a se formar em sua testa. O som do parque desapareceu, substituído apenas pelo ruído mecânico da bicicleta e pela respiração compassada dos dois. O pneu dianteiro cortava a linha de sombra das árvores e entrava nas manchas de sol em um ritmo hipnótico. A sensação era de construção, de peças se encaixando. O menino estava gerando a força e a mãe estava fornecendo a direção e a segurança. O movimento existia, contínuo e real, sustentado pelo esforço compartilhado sobre a terra plana. O fim da Alameda se aproximava. Helena apertou o freio de mão suavemente. As pastilhas de borracha tocaram o aro de metal da roda dianteira com um chiado baixo. A bicicleta perdeu velocidade até parar completamente. Lucas colocou os dois pés no chão, ofegante, mas com os olhos brilhando. Eles deram a volta, manobrando a estrutura de metal pesado sobre a terra, apontando a roda dianteira de volta para o longo caminho por onde vieram. A luz do sol agora batia nas costas deles, iluminando o pó fino que flutuava no ar logo acima do chão. Helena posicionou o pedal direito novamente. Ela assumiu sua postura ao lado da bicicleta, a mão no banco, a mão no guidão. Lucas deu o primeiro impulso forte. A corrente estalou, a roda girou, e eles começaram a se mover. O trote de Helena recomeçou. O som dos pneus na terra voltou a preencher o espaço. A velocidade se estabilizou mais rápido desta vez. O movimento circular das pernas do menino estava mais natural, menos tenso. Helena sentiu a leveza no quadro da bicicleta. A estrutura de metal estava alinhada, cortando o ar em linha reta. Ela tomou uma decisão silenciosa. Mantendo o ritmo de sua corrida, ela abriu os dedos da mão esquerda, soltando o guidão. O braço caiu ao lado do corpo. Agora, apenas a mão direita segurava a parte de trás do banco. Lucas não percebeu. Ele continuava pedalando, mantendo a roda dianteira reta por conta própria. A direção agora era dele. Eles avançaram mais alguns metros. A respiração de Helena acompanhava o som da corrente. A bicicleta estava estável. O peso não pendia nem para a direita, nem para a esquerda. O centro havia sido encontrado. Com um movimento suave e contínuo, Helena afrouxou a força da mão direita. Ela não tirou a mão do banco, mas deixou de segurá-lo. Os dedos dela apenas roçavam o couro sintético, sentindo a vibração do movimento, sem exercer nenhuma influência sobre o equilíbrio. Por 2 segundos, Lucas pedalou completamente sozinho, sustentado apenas por sua própria velocidade. A bicicleta deslizou sobre a terra com uma leveza nova. O som pareceu mudar, ficando mais limpo, sem a interferência do peso sendo corrigido. Então, uma pequena pedra no caminho fez a roda dianteira desviar 1 milímetro. O guidão tremeu. O instinto de Lucas foi parar de pedalar. A ausência de força motriz quebrou o efeito giroscópico. A bicicleta inclinou bruscamente para a esquerda. A mão de Helena, que estava a milímetros de distância, fechou-se instantaneamente em torno do banco. Ela puxou a estrutura de metal para o centro com firmeza. O peso da bicicleta e do menino pesou em seu braço, mas a queda foi evitada. Lucas colocou o pé no chão, surpreso com a perda repentina de equilíbrio. O pneu arrastou um pouco de terra antes de parar. Helena falou em um tom baixo e constante. Explicou que o segredo era não parar de pedalar. O movimento das pernas era o que mantinha a bicicleta em pé. Não havia frustração no ar, apenas a constatação de um fato físico. O cheiro de poeira levantada pela frenagem chegou aos narizes deles. Eles recomeçaram. Pedal para cima, impulso, corrida. A velocidade se estabeleceu. Helena soltou o guidão. A mão no banco afrouxou o aperto. A bicicleta flutuou novamente. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Lucas continuava pedalando. A roda girava. A pequena oscilação para a direita foi corrigida por um leve movimento do corpo do menino. Ele estava sentindo o equilíbrio. Helena corria ao lado, os dedos apenas tocando o banco, pronta para intervir, mas permitindo que a suspensão do toque durasse cada vez mais. Aqueles breves momentos de soltura eram pequenas vitórias silenciosas, fragmentos de independência costurados pelo som contínuo das rodas sobre a terra do parque silencioso. A Alameda parecia mais longa agora. O ar da tarde começava a esfriar levemente, trazendo uma brisa suave que movia as folhas das tipuanas acima deles. O chão de terra batida estava marcado por uma linha fina e contínua deixada pelos pneus da bicicleta nas tentativas anteriores. Helena preparou o pedal mais uma vez. A mão dela no banco estava úmida de suor. O couro sintético sob seus dedos parecia ter absorvido o calor do esforço. Lucas respirou fundo, os olhos fixos no horizonte plano do caminho. A tensão em seus ombros havia diminuído. O corpo dele parecia ter aceitado a geometria da bicicleta. O impulso inicial foi forte e limpo. O sapato pressionou o pedal. A corrente puxou a engrenagem traseira sem hesitação. A bicicleta saltou para a frente, ganhando velocidade rapidamente. Helena começou a correr. Seus passos batiam na terra em um ritmo acelerado. A mão esquerda já não tocava o guidão. A mão direita segurava o banco, mas a resistência era mínima. A bicicleta cortava o ar em uma linha reta perfeita. O zumbido dos pneus sobre a terra seca era o único som constante. A velocidade aumentou. O giro dos pedais de Lucas encontrou uma cadência ideal. A força centrífuga puxava as rodas, mantendo a estrutura metálica rígida e vertical. Helena sentiu que a bicicleta não precisava mais dela. O metal não pesava para nenhum lado. A vibração que subia pelo banco era apenas a leitura do terreno, não um pedido de socorro. Com um movimento fluido, sem alterar o ritmo de sua corrida, Helena abriu a mão direita. Os dedos se afastaram do couro sintético. O braço dela desceu devagar para a lateral do corpo. Ela não disse nada. O silêncio de sua ação era fundamental. Lucas continuou pedalando. A bicicleta avançou. 1 metro, 2 metros, 3 metros. O espaço entre a mão de Helena e o banco da bicicleta começou a crescer. Ela foi diminuindo a velocidade de seus passos gradativamente. O trote acelerado virou uma corrida leve, depois uma caminhada rápida, até que seus pés pararam completamente sobre a terra solta. A bicicleta continuou. O menino estava sozinho. As pernas dele subiam e desciam em um movimento mecânico e perfeito. O quadro azul da bicicleta balançava milímetros para a esquerda e para a direita a cada pedalada, um balanço natural que compensava a força aplicada, mantendo o centro de gravidade exatamente sobre as rodas. O som da corrente girando começou a se afastar. O ruído dos pneus amassando a terra seca foi ficando mais baixo à medida que a distância aumentava. Helena ficou parada no meio do caminho, observando. A imagem do filho se afastando, equilibrado sobre 2 rodas finas, tinha uma clareza absoluta. O vento bateu em seu rosto, secando o suor de sua testa. A respiração dela, antes ofegante, começou a desacelerar, encontrando um ritmo calmo. Ela via as costas retas de Lucas, o capacete verde brilhando sobre a luz do sol que passava pelos galhos. A bicicleta parecia deslizar sem esforço. O atrito com o chão, o peso do metal, a gravidade, tudo havia sido dominado pelo movimento contínuo daquelas pernas. O desequilíbrio inicial, a rigidez das rodinhas de plástico na garagem, tudo isso havia desaparecido. Ali, na extensão plana do parque, a física e a confiança haviam se encontrado. A roda dianteira engolia a distância, e a bicicleta seguia em frente, livre e autossuficiente, cortando o ar da tarde. A bicicleta estava agora a dezenas de metros de distância. Lucas percebeu que o som dos passos de sua mãe havia desaparecido. Ele não olhou para trás. O instinto de manter os olhos no caminho à frente prevaleceu. A sensação de leveza era total. O guidão respondia a cada pequeno toque de suas mãos, não com a resistência pesada de antes, mas com uma fluidez dócil. O ar batia em seu rosto, trazendo o cheiro fresco da grama e da terra. O parque se abria ao seu redor, não mais como um desafio a ser superado, mas como um espaço a ser percorrido. Ele parou de pedalar por um momento. As pernas ficaram imóveis, os pés paralelos nos pedais. A catraca traseira assumiu o som, emitindo um zumbido metálico rápido e contínuo enquanto a roda girava livremente. A bicicleta continuou avançando pela inércia, cortando o vento. Lucas sentiu o vento nas orelhas, uma sensação de velocidade pura, sustentada apenas pela física que ele acabara de dominar. O equilíbrio não exigia mais esforço consciente. O corpo dele fazia as microcorreções necessárias de forma automática. Lentamente, ele inclinou o corpo e o guidão para a esquerda. A bicicleta obedeceu, saindo da linha reta e iniciando uma curva ampla e suave. O pneu dianteiro desenhou um arco perfeito na terra batida. A inclinação fez com que ele sentisse a força da curva puxando-o levemente para fora, mas os pneus mantiveram a aderência no chão firme. Ele completou o semicírculo e voltou a pedalar, apontando a bicicleta de volta para a direção de onde havia vindo. Helena continuava parada no mesmo lugar. A luz do final da tarde havia mudado. O sol estava mais baixo, pintando as folhas das árvores com um tom dourado escuro. As sombras dos troncos se esticavam pelo chão de terra, criando longas faixas escuras que Lucas cruzava com a bicicleta. Ela observava o menino se aproximando, A postura dele havia mudado completamente desde a primeira tentativa na garagem. Os ombros estavam relaxados, os braços não estavam mais rígidos tentando forçar a direção, eles acompanhavam o movimento natural do guidão. O rosto sobre o capacete verde estava calmo, com uma expressão de concentração tranquila. A bicicleta crescia na visão de Helena à medida que Lucas se aproximava. O som dos pneus esmagando as pequenas folhas secas e as pedrinhas do caminho voltava a ficar nítido. O zumbido da catraca alternava com o leve rangido da corrente quando ele voltava a pedalar. O cheiro de poeira fina levantada pelas rodas pairava no ar parado da Alemeia. Ele passou por Helena em linha reta. O vento do movimento deslocou levemente o cabelo dela. Ela não estendeu a mão, não fez menção de segurar o banco. O espaço entre eles foi preenchido apenas pelo som do metal em movimento e pelo ar deslocado. Lucas continuou pedalando até o início da Alemeia, fez outra curva ampla com segurança e começou a retornar. Helena cruzou os braços devagar. O parque ao redor parecia ter absorvido a tranquilidade daquele momento. A tensão muscular das corridas e das seguradas no banco havia desaparecido dos braços e das costas de Helena. O que restava era uma sensação de suficiência. A ferramenta havia sido ajustada, o esforço havia sido feito e o resultado estava ali, visível e concreto, girando em círculos ininterruptos sobre as velhas árvores. O menino e a máquina eram agora uma coisa só, movendo-se no espaço com uma graça simples e recém-descoberta. A tarde havia cumprido a sua promessa. O sol tocou a linha dos telhados das casas ao redor do parque. A luz perdeu sua intensidade, substituída por um brilho alaranjado e suave que anunciava o início do anoitecer. O ar esfriou de forma perceptível. A brisa agora trazia o cheiro de umidade das folhas que começavam a acumular o orvalho da noite. Helena fez um sinal com a mão. Lucas apertou as manetes de freio. A bicicleta desacelerou gradativamente até parar ao lado dela. O pneu dianteiro empurrou um pequeno monte de terra antes de ficar imóvel. O menino colocou os dois pés no chão, respirando fundo, o peito subindo e descendo debaixo da camisa. Helena sorriu levemente, um gesto silencioso de reconhecimento. Ela não pegou o guidão. Lucas desceu do banco, passando a perna por cima do quadro azul. Ele mesmo segurou as manoplas de borracha. A caminhada de volta começou. Desta vez era o menino que empurrava a bicicleta. O metal já não parecia um peso desajeitado. Ele mantinha a estrutura levemente inclinada em sua direção, equilibrando-a com facilidade enquanto caminhavam lado a lado em direção ao portão do parque. O som da catraca clicando devagar os acompanhou pelo caminho de terra, depois pelo cascalho da saída, até alcançar o asfalto liso da rua. O ruído mudou para o zumbido contínuo e abafado da borracha sobre o pavimento. A rua estava mergulhada na quietude do início da noite. As luzes amarelas dos postes começavam a acender, uma a uma, lançando círculos de claridade sobre as calçadas. Passos calmos, o som das rodas, o ar fresco. A distância até a casa pareceu mais curta. Eles chegaram ao pequeno degrau de cimento. Lucas ergueu a roda dianteira com um puxão firme no guidão, fazendo o pneu passar pelo obstáculo, e a roda traseira o seguiu com um baque surdo. A garagem estava escura. Helena acendeu a luz. O espaço retangular foi iluminado. No canto, perto da prateleira de madeira, as duas pequenas rodas de plástico branco permaneciam no chão, exatamente onde haviam sido deixadas horas antes. Lucas empurrou a bicicleta até o fundo da garagem. Com um movimento prático do pé, ele abaixou o descanso lateral de metal. A mola estalou. Ele inclinou o quadro azul até que a haste tocasse o chão de cimento e sustentasse o peso. A bicicleta ficou parada, apoiada em suas próprias rodas, descansando. Helena observou a cena por um momento, sentindo o ar fresco da garagem e o cheiro familiar de poeira e óleo. O silêncio se instalou no espaço, preenchido apenas pelo som da respiração calma dos dois. O trabalho estava feito. O dia estava encerrado.